哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎， que Deus me perdoe pelo que eu fiz, pelo que eu tô fazendo e pelo que eu vou fazer. Se não sou eu por mim, então vai ser quem? Quantos passos sozinho, sem implorar pra ninguém? Quantos riram de mim, e agora veja bem. Eu passo por cima assim, truta, eu sou quase um trem. Chamaram pras fitas erradas, não fui. Falaram que meu som não é dar em nada e eu fui. Rimaram mesmo quando falaram pra eu deixar quieto e que minhas rimas eram muito ruim. Claro que nós não possui, nem Gucci, nem Prada, nem Lui. Mas eu fico feliz que eu vendo meus beats e eu posso comprar os meus próprios bagulho. Então entenda, parceiro, no rap um dos poucos que é tão verdadeiro. Nunca te ajuda, entendeu, filha da puta? Tudo é conquista, não sou porteiro. Vida sua vela, claro, sou vileiro. Claro que então, eu não me esqueci. Que a única coisa que eu dei nessa vida foi ensinamento de como o homem deve agir. Então eu só tenho a minha honra e meu orgulho, e a vibração da galera quando ela faz barulho. Meu pai sempre trampou muito, fez tudo que tinha ao alcance. Por isso que hoje eu luto, pra que no futuro ele só descanse. Qualidade ou defeito? Orgulho ou respeito? Meu pai fica puto quando quer me comprar os bagulho, e é claro que eu não aceito. Acho que o senhor não entendeu bem. Diferente de político, não acho bonito tirar de quem não tem. Anjos e demônios me falando sempre o que fazer. Eu ouço vozes, será que eu devia obedecer? E eles dizem, ouse, você mata fé. E também dizem, você nunca vai ser ninguém. Anjos e demônios me falando sempre o que fazer. Eu ouço vozes, será que eu devia obedecer? E eles dizem, ouse, você mata fé. Tento viver um sonho, já vivi um pesadelo. Por isso sempre que eu componho, me bate até um desespero. Como pode o meu sonho ser um pesadelo pra alguém? Muitos querem fazer fama, eu só quero fazer o bem. Vejo várias tretas no rap, nas rodas só ouço os mesmo assunto. Um fala mal do outro, mas sempre ouço. É engraçado, né? Isso tudo. Essas fitas são muito estranhas. Se meu flow não tem conteúdo, talvez seja porque o Zero não me acompanha. Sim, dispara, meu senso aranha. Chego no pico, os pico me estranha. Tranquilo, eu fico, eu não me complico. Tem gente que só aprende depois que apanha. Americanos costumam dizer que a vida é uma puta. E se você foder com a minha, cê vai pagar juros e multa. Conheço esse jogo também, que até parece com a minha palma. Uns quiseram comprar meu CD, outros quiseram comprar minha alma. Já tentaram tirar o meu ar, problemas na respiração. Mas o rap nunca vão tirar, porque tá guardado no meu coração. Vai! Anjos e demônios me falando sempre o que fazer. Eu ouço vozes, será que eu devia obedecer? E eles dizem, ouse, você manda fé. E também dizem,